6570, reduz a velocidade para 2190 nós. Sideral 9970, reduz a velocidade para 230 nós. 735 no site, continua a aproximação, aguardando o fiscalismo. Macline 80, Scock Identity, clear via among arrival, distance of level 070. QNH 1016. Bravo na escuta. 607, desça para 3.000 pés. 3.607. O meu Oscar Bravo, chame Torres, 10895. 10895, Bravo. Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Já com o circuito, pressão aqui, entrar na final da 17, tá? Sim, vai manter a espera, aguardando para prosseguir, eu tenho um tráfego da TAM na final da 10. Avisou, tá? Vai pra parte da base, Roberto Cabravo. Gente, o Roberto Cabravo vai manter espera no setor, aguardando pra prosseguir. Então, 3597, cheque trem, livre pouso na 10, 200 de 1-1-0 graus com 7 nós. Informa helicóptero à esquerda, prosseguindo pro final da 1-7, não interfere com o seu pouso. Pouso, 3597. Roberto Cabravo, visual com tráfego da TAM? Afirmativo, tá? Após a passagem do mesmo, livrando o eixo da 1735, está autorizado para seguir bata. Reporte no solo controlado. Fuganta de 1-1-0 graus com 7 nós. O meu fica bravo. Após a passagem do tráfico, obrigado, pouso, o meu fica bravo. Estabilizado, boa noite, 04. No plano de aproximação, chame Torres, 10895, bom pouso. Obrigado. No 607, desça para 2.000 pés, estou o time, estou na 06, informe no curso localizador. 2.000, informará no curso localizador, no 607. Boa noite, 04, muito bom dia. Reporta marcador externo baixado, travado, número 2 para pouso. Reportará. 6570, desça para 4.000 pés. Ajuste 10, 16. Para 4.000 com 10 nomeado. Sideral 9970, desça para o nível 050. Aps 6570, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limitado localizador. Mantenha presente para o limitado pelo localizador, o Aps. Sideral 9970, mantenha presente para a vetoração para sequenciamento. Reduz a velocidade para 2190 nós. Luna 715, desça para o nível 060. Nível 060, voo no 76749, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, 3325, bom trabalho. Certo. Informe o localizador, 607. Comparar localizador 6072, seu bem. O meu Oscar Bravo no solo controlado aos 4-2. Até a próxima. Voo no 804, livre pouso na 10, 200 de 120 graus com 9 nós, check trem. Baixado, cerrado. 6570, desça para 3000 pés. Para 3000, Águia 6570. 19970, desça para 4000 pés. 4000. Ápice 6570, curva à direita, proa 060, informe estado localizador, reduza para 180 nós. Reduzindo para 180, direita 060 para o localizador, o ápice da 6570. 1715, reduza a velocidade para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, 1715. Localizador, o ápice. Gente, continua a aproximação, agora tem sinal de comunicação e reduza para a aproximação ápice 6570. Reduzindo para aproximação ápice. Estabilizado, voo no 607. Complete a aproximação, chame 2895 com o pouso. 295, obrigado. Ápice 6570, desça para 2000 pés. Para 2000, ápice 6570. 19970, desça para 3000 pés, reduza para 180 nós. 3000, 1180. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Voltará. No 7, no 5, desça para 4000 pés, o estoutímetro no 0, 1 no 6. Descendo para 4000 com 1 no 0 no 6, no 7, no 5. American Line 980, descent to track level 050. 050, American Line 980. 1897, desce para o nível 060. 060, 1897. Sideral 9970, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. Também 570, reduza para aproximação, informa o tráfego à sua frente, 4.5 milhas, Boeing 737, companhia Gol, com velocidade 140 nós. Gente, reduzindo para a final de aproximação. Aproximação, chame agora a torre 10895, 4.6570. 6570, chame a torre 10895, 6570. 10895, 4.6570. Sideral 9970, desça para 2000 pés, reduza para aproximação 9970. Gol no 7 no 5, vitoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantendo presente proa, ou no 7 no 5. Oi, Salvador, bom dia, ápice 6570, estabilizado no ILS. 6570, muito bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguardando pista livre. O 897, reduza para 2100 mais. Reduzindo, 210 mais, 1897. Voo no 7-5, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, vetoração direita, proa 230, está limitado pelo localizador. Desce para 2000, proa 230, limitado pelo localizador, com 16, vamos 7-5. Gol 1897, desça para 4000. 4000, 1010, 1897. Sideral 9970, completando a aproximação ILS, reduz a check 3, chame a torre, 1895. 795, esquerda pro 140 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 140 para o localizador, chamará estabilizado no 795. 9, 70. Federal 9970, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 3 para pouso. Noite 97, ventilação para sequenciamento, curva à direita, vai na proa 250. Em descida para 4.000 pés com 2.10 nós. Número 612 para pouso. Valeu de comunicações, voe Simbra, magnética 120. Ok, ventilação, curva à direita, magnética 250, vai para 4.000. Já reduzido e se falar de comunicações, 120 de sempre é o limite, voo 1897. Positivo. America 980, clear to 3000 feet with the altimeter 106. Roger down to 3000 feet, 1016, America 980. Rápido 6570 no solo ao 50, livre à direita, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. A sua posição é a 10 no pátio 3. Alfa Kilo, posição 10, pátio 3, vai. ILS, gol 1795. Positivo, completo de aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. Torre, 1895, 1795. Federal 9970, vento de 120 graus com 10 nós, cheque trem, livre pouso na 10. Embaixo travado, livre pouso. Torre Salvador, gol no 715, 3 milhas para o índice. No 715, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. Aguardando como número 2, é no 715. Noite 97, curve à esquerda, foi na proa 210, em descida para 4.000, está seguindo o traço da América Airlines, sua esquerda que passa 3 para 2.000 pés, iniciando o voo sobre a bela ilha de Taparica. Tá ok, esquerda 210, desce para 4.000, vai seguir o América, voo 1897. Positivo, estou mudando o seu alternado para fora de comunicações, voo assim para... Pela magnética 100. Magnética 100, sempre gol no 897. O 897 descida agora para 3.000 pés. 3.000, gol no 897. 971, muito bom dia. Estou autorizado para Guarulhos, nível 300. Decola da 1.0, saída da El Leda Bridge, onde intercepta Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 51 no transponder, no 208 controle. Autorizado Guarulhos, nível 300. Saída da El Leda Zulu direto. Eu pego no meia, até para o hotel do Lula, direto 3, transponder 5-1, 5-1, 1-2, 1-2-0. autorizado. Esquerda. Proa 120 para o localizador. Chave estabilizada. Esquerda. 120, desce para 2000, reduzindo 170 nós. Boa noite, 97. Positivo. Agora nós temos em linha reta 7,7 bilhas. Separação com o traço informado anteriormente. Tá bonito, então. Pegado, 97. Approach American 90, are we cleared to the ILS runway 10? Yes, sir, you are clear. Thank you, sir, American 90. Só confirmando que essa proa está autorizado X-Ray, né, por 97. Positivo, a proa foi para interceptar e completar a aproximação ILS. Tá bem, está interceptando agora o localizador 97. Muito bom, completando o ILS. Canal 9970, na escuta? Afirmativo. O fiscal de parte pediu por gentileza que o senhor vai manter a posição na entrada da posição 08 do pátio 3, porque o fiscal vai primeiro balizar o APS para depois balizar o senhor, ok? Afirmativo, ciente, vai manter a posição na 08, aguardando o fiscal. Established localizer runway 10. Roger, American 980, now 4.6 miles past over the altar. Completing approach, check landing gear in the 10th of the tower, frequency 118.95. Roger, switching 118.95, we put it on the booking. And it's now not. Bom, no 7, no 5, no solo 55, livra à direita, 121, no decimal 9. Direita, 219, no 7, no 5. Guarda. Runway 10. American 980, good morning, continue approach, stand by runway vacated. Roger, continue American 980. Salvador, bom dia, Gol no 715. Gol no 715, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, no 715. American 980, check land gear, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Roger, American 980, gear is down and clear to land, American 980. Objeto 5808, pronto para a cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso do Luna 7, árvore leve à subida, curva à direita, fase de decolagem, cabeceira 10, 5561 é o código, 1208 é o controle. Receito, autorizado 360 Brasília, árvore leve, decolada 10, com curva à direita, 5561 no transponder, 1208 é o controle, o 5808. Está correto, chama para pushback estouramento. Tá parar. Agora 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1895 e até daqui a pouco. Ativo, externo, chão da torre 1895, vou checar. 1897, obrigado. Recepando aí, parabéns aí a vocês do controle de Salvador pelo dia. Ah, muito grato, capitão, um abraço. Ah, até já. 9908, acione identificação, desça para 2000 pés com 1096 na chegada Mari. Mais dentro de 2000 pés, 1096 na Mari, total 9908. Salvador, bom dia, voo 1897, está estabilizado ILS 010, uma milha do externo. 1897 é o número 2, para pouso, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Número 2, aguardando pista livre, 1897. General, também escuta do voo 5, esquerda, Juliette, portão 2. Esquerda, Juliette, para o 02, está no 7 e no 5. Marca 90 on the ground at 59, lift to the right, call 121, this small 9 in the morning. Roger, 121, this corner, bom dia, muito obrigado, senhor. Yeah. O vento 1, 20 graus, 120 graus com 1, 0 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Autorizando o pouso no 0, voo no 897. Stone 1, stand 11. Roger, Alpha Juliet to stand 11, American 92. No solo 02, à direita solo 21 decimal 9 na taxi eco, então bom dia. Direita na eco, 219 com solo 897, bom dia, parabéns aí pelo dia. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, voo 897, lembrando na eco. 1897, bom dia, táxi autorizado, seguindo 57 da América. Mantenha a posição antes da taxi Juliette, seu portão previsto aqui é o 612, porém está ocupado por um Airbus da TAM, em férias está aqui nos coordenando o portão. Alô então, vou via Guido American, via Alfa, vai manter a Juliette guardando o portão, 897. O 897, Infero confirmou aí a... Oposição, é o 06, aguardando a liberação do Airbus da TAM. Agora aguarda a liberação do 06 antes da Juliette, com o 897. Web 5808 para o pushback, treinamento na 5. 5808, está pronto no 5, confere? Confere. Vai passar um 757 da American Airlines, a cauda, ingressando no pátio. Aposto para livre puxar, estou lá no 5, reporte para o táxi. Após o American está livre, reporte o táxi. 5808. Salvador, confirme por gentileza, bom dia. Bom dia, confirma o SAM 3890, cliente da TIS, autorização recíproca. 3890, afirmo, a TIS, a informação é a ROP, um altímetro no 0, 1 no 6. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia, SAM 3890. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruí 58. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva esquerda, perfil de subida Puca, Jambo, transição Caju. Controle 120.8, torre 118.95. Acione o código 5565. Sobe o nível de voo 330 para Recife, vai via pelo 158. Decola da 10, mantém pro até a terceira milha, 2000, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju. 5565 da Transponder, 2954 e o controle 208. 3153, informação, Golf, controle de Salvador. Ajuste no 0 no meio, desça para 8000. Na chegada, bom. Autorizado, chame táxi, então 3171. Haveria a possibilidade de coordenar junto à equipe de sono um pushback um pouco mais recuado, liberar o ingresso no 37 da Gol para este portão? Positivo, autorizado, vai deixar o 62 já, 3171. Obrigado. Da Juliette, o voo 897. Gente, só um instante para o ingresso. O Airbus Natan vai iniciar o push do 612 e efetuar um pouco mais arrequado para liberar o seu ingresso. Só um instante para o ingresso. Tá, já, vamos até aqui e aguardando a liberação aí do 612, o voo 897. Taxi Web 7808, nós temos 73 a bordo, com 5 horas e 15 até no Guarulhos. 5 e 15 de Guarulhos, o BOB de? 78, 73, confirma, 73. 73, táxi em frente, segunda direita, via aí.